Axé, axé. Aê, ladrão. Essa vem do nosso irmão Drick, tá ligado? É o elo, é o respeito. Daquele jeitão. Nós é a censura do governo, inimigo da polícia. Pros contra levanta as fura, monofocas tá lá vista. Meu povo é prioridade, esculacha, acabou com o som. Não era assim que cês queria, não tem pano pra pisão. Cada um na sua função, exercendo seu papel. Transparência na tocada, uma 5-5 da Imbel. Uma XD arrastando a placa, puxando a monstra no grau. Dando fuga da PM, dos robôs da Federal. Andrick, irmão verdadeiro, até o ultimato meu fuzil. Vivo, nós somos temido. Brotou no beco, caiu a tropa, raja alemão. Também quem atravessar, só me ajoelha a Deus. Ele é o dono do lugar, Juninho do quebra bom de dedo. Roda o tambor do oitão. Junto nós somos mais fortes, é só os picos de precisão. Pilantra que beija o chão, vai morar com Lucifer. Beija a lata, cai no pau, puxa nos seguros. É nós, é a força da ralé, a resistência dos irmãos. O crime organizado que cumpre o seu plantão. Nós é o elo do morrão, o respeito da família. Pros contra é bala na cara. Goiânia, periferia, zona sul, Aparecido. Expresso tá pesadão. Primeiro é Deus, dois é nós, pobre, louco, Paquistão. Nós é o elo do morrão, o respeito da família. Pros contra é bala na cara. Goiânia, periferia, zona sul, Aparecido. Expresso tá pesadão. Primeiro é Deus, dois é nós, pobre, louco, Paquistão. Giro o tambor do oitão da lua, movimenta forte o consumo. Segue na alta os vapor de M9 no beco. Pega essa sacode, qualquer hora é esculacha. A polícia te foge um berro, reagiu é um abraço. O crime não manda recado, errado não tem perdão. Deixa a falha, bate a nave, é 7 palmos do chão. Heisenberg, ótima gestão. Nós até o fim, rapaz, você por meu, por você. Cadeia nunca mais, é a tropa de Goiás. De fuzil, fal, acasão. Um green na mente é de lei, toca fogo no balão. Nós de jeta de golfão, GTI adulterado. Eu quero é ver pegar, sente o barulho dos danados. Nunca fecha com o errado, Marquinhos tá no coração. Garfield é nós que tá, Jãozinho de AR na mão. Oculto, fechou boladão na bandola. Uma M4 metralha, irmão Ramon Juninho, VM no quadrado. Nós representa os mais brabo que defende o morrão. Esse salve vai pros mano, é a tropa do p. Nós é o elo do morrão, o respeito da família. Pros contra é bala na cara. Goiânia, periferia, zona sul, Aparecido. Expresso tá pesadão. Primeiro é Deus, dois é nós, pobre, louco, Paquistão. Nós é o elo do morrão, o respeito da família. Pros contra é bala na cara. Goiânia, periferia, zona sul, Aparecido. Expresso tá pesadão. Primeiro é Deus, dois é nós, pobre, louco, Paquistão.